lua girar. E sigo em frente insatisfeito bastante, pra não deixar que a vida seja sempre aquela prisão. E prisioneiro sei que sou todo instante. Se num caminho errado eu não troco sim pelo não, cê pode até me achar careta ou pirado, mas me cansei de ser escravo da atual geração. E eu só queria ter você ao meu lado, mudando o mundo com o amor que Deus põe no coração. E eu já vivi mil pecados, o mundo